coco, peneiro a. Oi o coco, peneiro e. Oi o coco, peneiro a. Está nega é o coco do estambiro, biru, biru. Está nega é o coco do estambiro, biru, a. Está nega é o coco do estambiro, biru, biru. Está nega é o coco do estambiro, biru, a. Oi o coco, peneiro e. Oi o coco, peneiro a. Oi o coco, peneiro e. Sacode o coco e aí o coco, peneiro a. Roda volante, puxa avante, manivela. Meu mano, carrega nela, bota o azeite no mancar. Tem uma faca, uma pistola, uma riuna. Quando o cabra se arribuna, bola embaixo, tiro, pá. Oi o coco, peneiro e. Oi o coco, peneiro a. Oi o coco, peneiro e. Saca de coco e oi o coco, peneiro a. Coco, peneiro e. Coco, peneiro a. Coco, peneiro e. Coco, peneiro, ó.